Bom dia, irmãos. A gente está com a alegria de receber o pastor Sinésio Lira, convite do pastor Sávio. Pastor Sinésio reside nos Estados Unidos já há pouco mais de 50 anos. Tem alguns familiares aqui na igreja e já sempre que tem vindo aqui ao Recife, tem sido convidado a fazer parte aqui da igreja, já há algum tempo, no púlpito, pregando. E aí é uma grande alegria recebê-lo mais uma vez. Deus abençoe muito, fale o nosso coração. Deixa eu ver se fica bom. Deus abençoe. Muito grato, reverendo. Congregação, que Deus continue a abençoá-los. Infelizmente, a última vez que eu estive na cidade do meu nascimento, Recife, foi 8 anos atrás. E sabendo que estou muito mais velho desde então, não quis perder essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, e o seu pastor tão bondosamente me estendeu um convite para ocupar este púlpito de novo. Essa igreja é bem perto do meu coração, porque foram membros da minha família que estavam entre os membros fundadores desta igreja. E esta é a primeira vez que eu prego aqui, desde a primeira vez, na gestão do reverendo Sérgio, quando uma pessoa bem especial não está na congregação. E sem dúvida, alguém bem familiar a todos vocês. A minha querida tia Carmen Peixoto. Ela, juntamente com meu tio, que era irmão da minha mãe, Dr. Erasmo, foram parte de um grupo, talvez com muitos ainda presentes aqui, que tiveram a visão de começar essa igreja, humildemente, mas que Deus expandiu, sendo agora uma influência positiva para o Evangelho de Cristo aqui na cidade do Recife. Através desses 58 anos fora do Brasil, tenho o privilégio de voltar muitas vezes, especialmente para trazer a palavra do Evangelho a várias congregações presbiterianas e às vezes nem presbiterianas também, e falar em vários seminários teológicos da denominação, de modo que eu venho não apenas para passear, para ver parentes e amigos, mas a tarefa principal é transmitir aquilo que pode nos transformar continuamente, como Deus deseja que sejamos transformados. Essa igreja também tem elos muito importantes com o sul da Flórida, onde eu resido no momento. E anualmente, reverendo Sávio vai à conferência de plantadores de igrejas lá em Boca Raton, de modo que eu tenho o privilégio de vê-lo. E de lá, o meu grande amigo Ricardinho Creve vem aqui ocupar o piano e participar com o time de louvor. E muitos daqui também já estiveram lá naquelas conferências. De modo que estamos sempre em contato. Eu creio que de todas as igrejas presbiterianas aqui no Recife, esta é aquela em que tem o maior número de parentes. Gueiros do lado da minha mãe e alguns Liras também do lado do meu pai, que se formou no Seminário do Norte muitos anos antes de eu nascer. Eu tenho de enfatizar isso para que não pensem que a minha idade corresponde ao ano em que ele se formou, que foi 1925. E ele pastoreou tanto aqui em Pernambuco, mas na época do meu nascimento ele tinha sido eleito pastor da Igreja Evangélica Fluminense no Rio de Janeiro, a igreja evangélica mais antiga do país inteiro, e foi lá que eu cresci, mas mesmo assim, ainda bem jovem, saí do país para estudar nos Estados Unidos, depois em 2 países da Europa, como também na República da África do Sul. E houve períodos bem grandes, quando não me foi possível voltar à terra nativa. Mas ultimamente Deus tem me proporcionado a oportunidade de vir aqui. Mesmo no ano passado eu estava no Brasil, mas limitado ao sul, porque o país sendo tão grande, quando a gente vai a um lugar tem de se concentrar lá para aproveitar o máximo e fazer o máximo também. Mas eu achei que este ano era tempo de voltar ao Recife e me alegro imensamente por este privilégio de estar aqui Cheguei na quinta-feira, cerca de meio-dia e meio, e já nesta quinta eu estarei seguindo para Fortaleza, para estar com outros parentes lá, pregando também em duas igrejas presbiterianas, domingo que vem pela manhã, na primeira igreja, e à noite na igreja de Aldeota, que é uma região da cidade de Fortaleza, como muitos sem dúvida conhecem. E já na segunda-feira, 13, eu retorno. São viagens relâmpago, por isso que eu quero que Deus possa espremer o máximo de mim, para que alguns, pelo menos, possam ser abençoados pela palavra que temos do nosso Deus. Irmãos, eu quero falar esta manhã, dar a vocês a mensagem que Deus colocou no meu coração, algo muito importante para toda a nossa caminhada cristã. E para isso eu estou usando uma passagem bíblica bem conhecida. E para aqueles que querem seguir o texto, eu vou ler apenas alguns versículos em 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 21. Ouçamos então o que o apóstolo Paulo colocou nesses versículos que lemos agora. Ele diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nós, por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com um Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Que o Espírito Santo, que revelou essas palavras, também ilumine os nossos corações, para que possamos compreender a mensagem que Deus tem para todos nós esta manhã. Um assunto que precisamos mais e mais seguir no nosso viver cristão se refere à nossa identidade espiritual. E essa passagem, sem dúvida, alude a isto. E eu quero me concentrar durante os minutos que temos diante de nós sobre este assunto de enorme importância. Não é apenas o fato de dizermos, eu sou cristão, eu sou um crente em Cristo. É importante que saibamos exatamente o que isto significa. Quais são as coisas que devem acompanhar tal pronunciamento de nossa parte? Lembro-me ter ouvido uma história um pouco cômica de uma pessoa, talvez um artista de televisão, cuja face era bem conhecida na cidade onde ele vivia, que foi convidado para ser palestrante a um asilo de anciãos, alguns cuja mente já não funcionava bem. E uma das primeiras perguntas que ele fez quando esteve diante do povo é: vocês sabem quem eu sou? Imediatamente um dos ouvintes levantou a mão e disse: eu não sei, mas se perguntar àquela senhora, ela poderá lhe dizer. Não, sem dúvida, aquele homem não estava buscando a sua própria identidade, mas queria saber se eles o conheciam, se eles sabiam quem era, se eles podiam se identificar com aquilo que ele fazia constantemente diante do povo. E falando da nossa identidade espiritual, eu não estou interessado apenas no nosso rótulo espiritual. Sim, somos presbiterianos e temos razão de júbilo por isso, porque seguimos uma fé firmemente fundada na palavra de Deus, a nossa fé reformada. Mas é importante que saibamos quem somos. Uma vez, uma pessoa perguntou: qual é a sua persuasão religiosa? Um disse: ah, eu sou metodista, eu sou batista, eu sou assembleiano. Mas uma pessoa sabia exatamente o que estava sendo perguntado. Ela disse: eu sei que Cristo me resgatou. Eu sei em quem tenho crido, pois Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Quando falamos de identidade, neste caso, não se refere a país de origem ou cidade onde vivemos, não tem nada a ver com raça, não tem nada a ver com profissão e outras coisas que geralmente tentam ser o fator definitivo em definir certos indivíduos. E eu creio que exatamente por não saberem exatamente o que é a nossa identidade, mais especificamente como cristãos, é que muitos neste mundo hoje em dia sofrem de uma crise de identidade. Algo que, como filhos de Deus, como crentes em Cristo, não nos é necessário. Porque ao ponto que estudamos a palavra de Deus, vemos diretamente quem somos, quem Ele deseja que sejamos, e aquilo que Ele mesmo continua a nos preparar para que possamos nos encaixar no seu plano glorioso para cada um dos seus remidos. A nossa identidade espiritual é o tipo de identidade mais essencial, a qual ninguém pode roubar nem falsificar. Eu não sei se aqui no Brasil existe o mesmo problema que temos lá nos Estados Unidos, de roubo de identidade. Há pessoas que são pronunciadas mortas por algum ladrão enquanto vivem, e aquele ladrão assume a identidade de tal pessoa para receber quaisquer benefícios que ainda tenham nesta vida, sejam financeiros ou de privilégio ou de qualquer outro fator. Mas a identidade espiritual é a mais essencial de todas, a qual ninguém pode, como eu disse, roubar ou falsificar. Santo Irineu, um dos pais da igreja primitiva, um grande teólogo também, ele disse sobre Cristo: Ele se tornou como nós, para que possamos nos tornar como Ele é. E que coisa maravilhosa! Esse é exatamente o desejo de Cristo, que a sua imagem seja estampada em cada um de nós, de tal maneira que o mundo imediatamente reconheça que somos seguidores dele, que somos filhos amados do nosso Deus. E é isto precisamente que o nosso primeiro versículo lido nos indica. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. É essencial que conheçamos o nosso status como povo de Deus, como indivíduos, filhos do Pai Altíssimo. A Bíblia nos indica em vários textos, especialmente no Novo Testamento, quem somos. Cristo mesmo diz: vós sois isto, vós sois aquilo. Outros dos seus apóstolos que escreveram livros do Novo Testamento também indicam de várias maneiras, de modo que o nosso perfil pode ser reconhecido em tais palavras da Bíblia, e que possamos todos conhecer, pois é imperativo que vivamos de acordo com tais definições que a palavra de Deus nos oferece, e não aquilo que nós mesmos pensemos ou que o mundo deseja que sigamos, como se eles tivessem algum poder em dizer o que devemos ser ou como devemos nos identificar. Eu tenho 3 pontos breves e básicos que eu quero lidar com os irmãos durante os minutos ainda diante de nós sobre a nossa identidade espiritual. E a primeira delas é simplesmente o fato de que é confirmada pela redenção divina. Se Cristo não tivesse feito aquilo que fez em nosso lugar, como nosso substituto, não poderíamos de modo algum nos identificar com Ele e receber dEle aquilo que é tão básico, tão significativo para a nossa identidade. Nós somos dEle, pertencemos a Ele, porque foi Ele que nos comprou pelo sangue que Ele derramou na cruz do Calvário. Entre os vários credos e confissões de fé da nossa fé reformada, a nossa fé calvinista, um deles é o Catecismo de Heidelberg, uma cidade na Alemanha, como muitos sabem, e foi um dos primeiros credos definindo os elementos principais da fé reformada, que foi produzido por 2 teólogos na cidade de Heidelberg, na Alemanha, por isso que recebeu o nome de Catecismo de Heidelberg. E como um meio de estudo da nossa identidade como cristãos, os autores dividiram com perguntas e respostas por 52 domingos. E os pastores muitas vezes usavam aquelas perguntas, davam as respostas e expandiam através da palavra de Deus aqueles temas. E a primeira pergunta alude a este fato. A pergunta é: qual é o seu único conforto na vida e na morte? E a resposta que nos é dada é: o meu único conforto é que corpo e alma, na vida e na morte, não pertenço a mim mesmo, mas ao meu fiel Salvador Jesus Cristo, que ao preço do seu próprio sangue pagou totalmente por todos os meus pecados e me libertou completamente do domínio do pecado. Ele me protege tão bem que, contra a vontade de meu Pai no céu, não perderei um fio de cabelo. Na verdade, tudo coopera para o meu bem, e o seu propósito é para a minha salvação. Portanto, pelo seu Espírito Santo, Ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para Ele daqui em diante, de todo o coração. Que tal seja, irmãos, o nosso desejo, o nosso desígnio, porque sem dúvida é o desígnio do nosso Pai Celestial para cada um de nós que dizemos que somos seguidores do Seu Filho unigênito, o nosso Senhor Jesus Cristo. Estar em Cristo é o que significa ser redimido. E isso é uma obra que somente a graça de Deus pode executar na vida de qualquer um que, através dos séculos e por muito tempo ainda a vir, se tornam novas criaturas em Cristo. É interessante que já depois da queda dos nossos primeiros pais, este Evangelho Salvador foi anunciado pela primeira vez. Em Gênesis capítulo 3 e versículo 15, o próprio Deus disse a Adão e Eva que algum dia uma vitória sobre o pecado que eles foram instrumentos em trazer ao mundo viria a este mundo. É a primeira proclamação do Evangelho, já no Jardim do Éden. Eu me lembro de uma história que grandemente me impressionou sobre um bebê tigre nas selvas, em algum país do mundo, talvez na Índia, que se tornou órfão. Caçadores conseguiram matar a sua mamãe, de modo que sozinho ele começou a caminhar, até que de repente encontrou um grupo de cabritos e cabras e bodes muito hospitaleiros, que de algum modo convidaram a participar da família deles. Eles não estavam com medo do tigre por causa do seu tamanho, ainda tão pequeno, tão tenro, e o tigre também se sentiu acompanhado de alguns que demonstravam interesse nele. E por muito tempo ele comia as comidas dos bodes e cabras, ele pulava como os bodes e cabritos, ele fazia tudo aquilo que os seus hospedeiros realizavam na sua própria vida, enquanto crescia. E um dia, ainda relativamente jovem, ele ouviu nas selvas um barulho, um rugir tremendo, que ele nunca tinha ouvido de memória. E olhando numa certa direção, ele viu um tigre pai, um tigre bem formado, enorme. Ele não se amedrontou, porque de certo modo se identificou com ele, especialmente quando o grande tigre veio na sua direção. Notando que ele estava vivendo com bodes e cabras, ele disse: esse não é o tipo de vida que você tem de viver. Então pegou pelo pescoço, atravessou um riacho que passava por lá e colocou o pequeno tigre para olhar no espelho que as águas do riacho produziam e pôs a sua face junto a dele. Naquele momento, ele reconheceu que ele não podia ser um bode ou uma cabra, mas que ele pertencia a uma raça diferente, a um tipo de gente diferente. Interessante que foi naquele momento que ele tentou imitar o rugido que havia ouvido e conseguiu até um certo ponto. Grato que ele estava pela hospitalidade dos bodes e cabras, ele procedeu com o grande tigre para um novo tipo de vida, aquilo que se relacionava mais diretamente àquilo que ele já era, aquilo para o que ele tinha sido trazido a este mundo para realizar. De certa maneira, isso explica de uma maneira bem clara aquilo que acontece conosco também. Nós somos produzidos em pecado, nascemos carregando a semente do pecado dos nossos pais, mas através do que Cristo realizou por nós e continua a fazer para o nosso benefício, a nossa identidade é completamente outra. Sabemos que pertencemos ao reino de Deus e por isso devemos viver de acordo com as regras daquele reino, para o nosso próprio benefício e ainda mais para a glória do nosso Deus. A nossa verdadeira identidade nos intitula a muito mais daquilo que sabemos ou até pensamos. E uma das grandes tristezas através dos séculos é que muitos crentes em Cristo estão apenas satisfeitos em dizer: sim, eu sou crente, Cristo me salvou, algum dia eu estarei no céu. Mas não reconhecem que não é apenas no céu, no porvir, mas no aqui e agora, que Deus tem um plano maravilhoso para cada um de nós. As situações que nos rodeiam neste mundo, sejam políticas, econômicas ou de qualquer outro, em qualquer outro fator, não são nada comparadas àquilo que Cristo continua a nos oferecer para o nosso bom viver neste mundo. Pelo menos a força, o poder e tudo mais de que necessitamos para que a nossa vida não seja uma vida medíocre, mas uma vida de poder real que sempre advém do Pai através do seu Santo Espírito. Uma outra história que se refere a isto, história verídica também, foi de um escocês campesino, se não me engano, no século XIX, que resolveu começar a economizar dinheiro para cruzar o Atlântico do seu país de origem para uma nova vida no Novo Mundo, notadamente, nesse caso, nos Estados Unidos da América. Ele colecionou, salvou todo o dinheiro que podia para pagar a passagem, mas uma nova pergunta lhe veio à mente: como é que eu vou sobreviver durante aqueles dias cruzando o Atlântico? Eu tenho de levar alguma comida também. Então ele comprou crackers, comprou queijo e disse: mesmo que eu tenha um pouquinho de fome, eu poderei sobreviver à passagem do Atlântico até chegar do outro lado. Inicialmente foi bom, mas em pouco tempo ele reconheceu que não seria suficiente. Isso se tornou ainda mais gráfico na experiência dele quando um certo dia ele viu um garçom na direção do restaurante daquele navio, passando bem pertinho do quarto dele, onde ele estava à porta. E ele pôde reconhecer o tipo de comida deliciosa que estava indo para lá. Então ele pediu ao garçom que parasse e disse: senhor, será que eu podia, com algum dinheirinho que eu tenho, comprar pelo menos um alimento lá no restaurante também? Eu estou com muita fome. Porque o garçom foi muito gentil e disse: você pode mostrar o seu bilhete de passagem? Sim, está aqui. Então mostrou para ele. Dando uma olhada, ele disse: não, você tem o direito de todas as refeições que estão sendo e já foram oferecidas nesse navio. E daquele ponto em diante, até a chegada ao ponto de destino, aquele indivíduo teve a alegria de comer com os demais passageiros, porque o queijo estava duro, os crackers estavam completamente sem mais valor, soggy, como se diz em inglês. Mas agora ele tinha o melhor que lhe era possível. Irmãos, nunca nos esqueçamos que aquilo que Deus fez por nós é algo que Ele deseja continuar fazendo para o nosso próprio benefício, para que não vivamos vidas medíocres, mas que tenhamos sempre aquilo que Ele já proporcionou para cada um de nós. A nossa tarefa é apenas receber de bom grado aquilo que Ele deseja nos dar. Nós somos mais ricos em Cristo do que muitas vezes sabemos. Temos mais privilégios no viver cristão do que reconhecemos ou sabemos. Mas, como eu disse no início, a nossa identidade espiritual é não apenas confirmada pela redenção divina, mas também, em segundo lugar, clarificada na palavra de Deus. Por isso que é importante que, como crentes em Cristo, nós não fiquemos satisfeitos apenas com o que já ouvimos e já sabemos, e talvez seja verdade quando o pregador diz, mas temos o privilégio de manusear a palavra de Deus e ver diretamente por nós mesmos aquilo que o próprio Deus, através dos seus apóstolos, através de profetas, através de todos os escritores da sua palavra, confirmam que é o nosso grande privilégio como seus filhos. Somente lá, na palavra de Deus, ficamos cientes dos benefícios que temos continuamente, muitos dos quais só virão através do nosso crescimento constante. De modo que não é suficiente dizer eu sou cristão e ficar lá. Sim, somos cristãos no processo de crescimento, no processo de avanço, no processo de chegarmos à altura que Deus deseja, até que Ele mesmo nos recolha para o lar celestial, onde gozaremos na sua presença para todo o sempre. A Bíblia nos dá todas essas diretrizes de que precisamos para sermos verdadeiramente os indivíduos que Ele propõe que sejamos e que Ele também nos capacita para que sejamos. Uma história que muito me impressionou anos e anos atrás, quando era ainda seminarista, foi de um pai que teve de passar uma noite com a alegria, o privilégio e a responsabilidade de lidar com seu único filhinho, um menino, porque a mãe teve de se ausentar do lar por algumas horas. O único problema é que o pai tinha certas coisas que ele devia terminar para o seu próprio trabalho, após o que ele daria tempo integral para o menino desejoso da sua atenção. Mas o menino não estava satisfeito em ficar sozinho. E o pai dizia: espera, filho, daqui a pouco eu vou com você, vou brincar com você também. Ao ponto que o pai viu o jornal do dia no seu escritório, e na qual estava estampado na página inteira um mapa do mundo inteiro. Então, como se fosse não sei como se diz isso, mas ele cortou aquele jornal em pedaços e disse: vê se você põe esse mapa de novo. Mas em menos tempo do que o pai esperava, o filho veio a ele: papai, terminei. Não é possível. Sim, vem ver. E certamente ele havia terminado, o mapa estava na condição de mapa mundi. Como é que você fez isso? Como é que você conseguiu? Ah, muito simples, papai. Do outro lado, na página de trás, havia a imagem completa de um ser humano. E construindo o homem, eu reconstruí o mundo. Que coisa interessante, não? O mundo realmente só pode ser reconstruído através de cada indivíduo, cada ser humano ser reconstruído também. E isto acontece através daquilo que Cristo não apenas realizou uma vez para sempre, mas continua a realizar através do poder e da habitação do seu Santo Espírito dentro de cada um de nós. Nós somos filhos do Rei, co-herdeiros com Cristo. Como o versículo 17 nos diz, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Eu espero que esta manhã cada um aqui presente tenha essa convicção. E essa convicção só pode ser sua se vocês, com arrependimento e fé, se entregaram corpo e alma ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para aquilo que Ele somente pode realizar em cada vida. Anos atrás, numa das cidades nos Estados Unidos, não sei exatamente onde, numa pequena cidade, um artista plástico, um pintor famoso, abriu um novo estúdio. E esse estúdio foi no primeiro andar do prédio que ele ocupava, com uma grande janela na frente, de modo que podia ver o movimento da rua, os transeuntes e qualquer coisa que acontecesse por lá. E quando ele abriu a cortina pela primeira vez, notou algo que se repetiu nos dias seguintes também: a figura de um mendigo que se sentava do outro lado da rua pedindo esmolas, maltrapilho, ele resolveu usar aquela imagem como a primeira pintura que ele desejava fazer neste novo estúdio. De modo que, depois de várias semanas de trabalho diário, ele concluiu o objeto da sua obra de arte. Não como ele realmente via o Maltrapilho naquela condição, mas completamente diferente. Um homem transformado. As feições eram as mesmas, mas o estilo de vida era representado por novos trajes e um sorriso, talvez, que não estava presente realmente naquele indivíduo. Então ele atravessou a rua e disse: Senhor, eu gostaria de convidar para visitar o meu estúdio ali e ver a primeira pintura que eu concluí desde que cheguei aqui há poucas semanas atrás. Você consente vir comigo? O Maltrapilho disse: sim, vamos lá. Então atravessaram a rua, chegaram, ele removeu a cortina e disse: o que é que acha? Ah, o senhor fez isso em poucas semanas, é lindo, maravilhoso. Quem é essa pessoa? E o artista disse: é você. Ah, não, não pode ver. Olha a minha condição, olha como eu estou. De jeito nenhum pode ser eu. Não, eu pintei você. Essa pessoa aqui é você. E a resposta que ele deu foi maravilhosa. Ele disse: se é assim que me queres ver, assim desejo viver. E a imagem que Cristo tem para cada um de nós não é da condição em que estávamos antes, perdidos no pecado, sem esperança neste mundo, mas como indivíduos regenerados pelo seu Espírito. Se assim que me vês, Senhor, assim desejo viver. Transformação total ocorreu naquele mendigo. Isto é graça, e conosco é a mesma coisa. Somos objetos da graça de Deus e não podemos realmente viver por menos do que aquela graça nos oferece continuamente e nos faz os seres humanos que devemos ser pelo poder do Espírito Santo de Deus. Esse Espírito que habita em cada um de nós para completar a obra que Cristo começou em cada um de nós. E o apóstolo Paulo alude a esse fator de modo bem conhecido naquela passagem em Filipenses capítulo 1 e versículo 6, onde ele diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Temos de nos submeter continuamente ao Pai, sabedores de que o que foi começado em nós continua a atuar dentro de nós, para que sejamos os indivíduos que Deus deseja que sejamos para a glória do seu nome. Em conclusão, a nossa identidade espiritual é não apenas confirmada pela redenção divina, não apenas clarificada na palavra de Deus, que devemos continuamente estudar para saber quem somos, porque lá encontramos as diretrizes para o nosso viver diário. Mas, em terceiro lugar, é também certificada pela nossa obediência. Nós podemos ler a nós mesmos, conhecer de certo modo os intentos das nossas mentes e dos nossos corações, como deve ser o caso. O versículo 18 da passagem lida, de certo modo, clarifica isto, quando Paulo diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. O mandamento de Cristo é que nós somos salvos não apenas para gozar os benefícios da nossa salvação independentes de outros. Somos salvos para servir. Somos salvos para fazer uma diferença neste mundo. Somos salvos para espalhar a mensagem salvadora que nos transformou, que fez de cada um de nós novas criaturas em Cristo. Meu pai, que como disse, era pastor por muitos anos, ele morreu com 97 anos e meio, e até 80 e poucos anos ele ainda ocupava um púlpito, trazendo a mensagem salvadora de Cristo. Ele contava de vez em quando uma história que ficou gravada na minha memória, de uma senhora semi-analfabeta, que ao final de sua própria vida se converteu. E como foi através de uma congregação, ela resolveu o mais cedo possível se tornar membro daquela congregação também. E uma data foi estipulada para ela aparecer diante do pastor e dos presbíteros para ser interrogada com respeito à sua fé e à sua compreensão da fé na qual ela continuaria a progredir. Ela estava um pouco temerosa, nunca tendo sido cristã, não conhecendo os fatores que realmente constituem a vida cristã, mas ela veio, corajosamente. E as perguntas começaram a aparecer, perguntas teológicas, que ela não sabia nada. O que é que a senhora compreende por isso ou por aquilo? Ela dizia, não sei. Eu estava um pouquinho desencorajados, que até agora ela não tinha respondido nenhuma pergunta, mas graças a Deus um presbítero muito perspicaz disse para ela: senhora, me diga uma coisa, o que o Senhor Jesus Cristo é para a senhora? Naquele momento um sorriso veio à sua face. Ela disse: eu não posso dizer muito a respeito dele, exceto o fato de que ele me salvou e que eu quero continuar o resto da minha vida vivendo para Ele e para a glória dEle. Sem dúvida, aquilo foi o suficiente para todos unanimemente reconhecerem que o fator mais essencial era algo que ocupava o lugar central na vida daquela senhora. Ela foi aceita, se tornou membro, e sem dúvida foi colocada num contexto onde a palavra de Deus era fielmente proclamada e ensinada, de modo que ela pôde crescer na graça e no conhecimento de tudo aquilo que Deus revelou em sua santa palavra. O que Cristo fez em nós e por nós, nós devemos compartilhar. Por isso que o apóstolo Paulo diz que aqueles que receberam essa fé são embaixadores por Cristo. Temos de explicar a realidade dessa salvação através daquilo que já experienciamos no nosso vivenciar diário. Um hino que é bem conhecido tem uma estrofe conhecida dos irmãos, sem dúvida, de muitos aqui: rocha eterna, Deus de amor, nada posso oferecer que te pague, meu Senhor. Só me resta receber, como dom da tua mão, a alegria do perdão. E é isto exatamente que nós proclamamos, como crentes em Cristo, transformados por Ele, embaixadores para Ele. Devemos vivenciar a nossa fé onde quer que estejamos, como manifestação da nossa obediência àquele que nos amou e nos ama continuamente. Deus nos oferece a vida inteira, os anos que ainda restam para cada um de nós, para crescermos nesta fé e produzirmos o fruto desejado por Ele e possível para cada um de nós também realizar. Ele nos garante certos privilégios para que cumpramos em Seu nome e pelo Seu poder as tarefas que Ele confiou a cada um de nós. Que privilégio sermos embaixadores para Cristo, cooperadores com Ele na expansão do Seu reino, na proclamação do Seu Evangelho, através de nossas palavras, de nossas ações, do nosso comportamento, das nossas transações, de tudo aquilo que manifeste a realidade de que Ele realmente habita em cada um de nós. Eu espero que esta manhã, cada um dos queridos irmãos nessa congregação magnífica possam reconhecer as suas responsabilidades e chegar até o fim da vida, aos anos que ainda virão, sem qualquer temor de comparecer perante o trono da graça e ouvir aquele veredito final do Pai: bem feito, servo fiel. Em conclusão, eu quero apenas apresentar uma história que muito me impressionou desde que eu a ouvi pela primeira vez. Se é uma história do século XVII, onde na Europa Oriental, num vilarejo, havia um rabino judeu chamado Zuzia, bem conhecido, bem amado dos seus congregados, que uma vez foi notado como um pouco cabisbaixo e talvez sofrendo algo, e na rua um dos seus membros teve coragem suficientemente de se aproximar a ele e perguntar: Rabino Zuzia, alguns de nós temos notado ultimamente que a sua fisionomia demonstra um certo temor ou tristeza. O senhor está sofrendo de alguma coisa? Ele disse: não, mas há uma coisa que me preocupa muito. Como você nota, eu sou velho, estou chegando ao fim da minha vida, e o que tem me preocupado é o fato do que Deus vai me perguntar sobre aquilo que eu devia ter feito neste mundo. Eu não tenho medo algum se ele dizer: por que você não foi Moisés? Que eu poderei dizer: Senhor, tu não me deste a capacidade que tu deste a Moisés, de modo que eu nunca podia ser Moisés, um grande legislador e líder do teu povo até a terra prometida. Muito menos eu ficaria preocupado se Deus me perguntasse: por que você não foi Salomão? Que eu podia dizer: Senhor, tu sabes, eu não sou Salomão, eu não tenho a sabedoria do homem considerado mais sábio em todo o mundo. Mas o que me preocupa é se Deus, no fim da minha vida, me perguntar: por que você não foi Zúcia? Por que você não usou os dons e tudo aquilo que eu pus dentro de você para ser usado para a minha glória e para o bem da humanidade? Sem dúvida, essa é uma questão, uma pergunta que deve nos preocupar também, né? Quando chegarmos ao fim da vida: por que eu não fui Manuel, ou Maria, ou Antônio, ou Pedro, ou seja quem for? E agora é o tempo de reconhecermos que, pela sua graça, pelo seu poder, podemos ser não apenas aquilo, mas, como a Bíblia nos indica, mais do que vencedores por aquele que nos amou. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, foram postas completamente fora do nosso alcance, porque temos algo muito mais importante para alcançar, algo absolutamente essencial para realizar neste mundo, para a glória de Deus e com os recursos que Ele mesmo nos fornece, para que possamos viver uma vida não de mediocridade, mas uma vida de realmente grandes feitos para a sua glória e para o bem daqueles que devemos tocar neste mundo, de alguma forma, para que eles também possam gozar as mesmas delícias que nos acompanham neste mundo e nossa caminhada para o porvir. Que Deus vos abençoe grandemente e que seu Espírito possa inspirar a cada um a viver de acordo com a sua grande vontade. Antes de desocupar este púlpito, eu quero dizer que alguns parentes e amigos, bem como pessoas totalmente desconhecidas que queiram falar comigo, eu estarei aqui por trás. Se forem por aqui, vão me encontrar em algum lugar lá. Porque, sem dúvida, tem uma classe que começa aqui dentro em breve e do lado de fora está um pouco quente demais devido ao sol brilhando. Mas eu quero ver parentes e amigos e muitos outros que ainda não tive o privilégio de conhecer, só por uma saudação breve e qualquer bênção que eu possa transmitir para o bem de cada um. Oremos. Senhor nosso Deus, aplica através do Teu Espírito estes ensinamentos da Tua Palavra em cada vida aqui presente e que possamos viver com alegria, apesar dos obstáculos que continuamente se nos apresentam neste mundo, para que tenhamos a certeza de que algum dia, diante de Ti, poderemos receber o galardão que Tu tens, não para aqueles que Te amam, mas aqueles que Te amam e que cumpriram o dever que lhes foi confiado. No nome precioso de Jesus, Te pedimos e agradecemos. Amém.